figas pampa fic, figas pampa fic, figas pampa fic, fic, fic, figas pampa fic, figas pampa fic, figas pampa fic, fic, fic, figas pampa fic, figas pampa fic, figas pampa fic, fic, fic, figas pampa. Ei, mal não se engana, não queira ser mais um viciado em maconha. Não, não, não, eu te digo, irmão, não queira ser mais um descer a sete palmos no caixão. Sua mãe que chora como a vida é dura, faz a última oração na beira da sepultura. Loucura, quanta loucura, a vida como é, nua e crua. Vou dizer pra você o que vai fazer, moleque está pronto pra matar ou pra morrer. Revólver estilado, super informado, se sai a pé ou se sai de carro. Assalto, assalto armado, 157, estou enquadrado. 155, era tempo de criança, hoje a gente rouba e amanhã se desmancha. Tenho esperança que um dia vou mudar, quem sabe estudar, quem sabe trampar, quem sabe casar, ter uma família. Essa é a vida de um maluco suicida. Fic, fic as pampa fic, fic as pampa fic, fic as pampa fic, fic, fic, fic as pampa fic, fic as pampa fic, fic as pampa fic, fic, fic, fic as pampa fic, fic as pampa fic, fic as pampa fic, fic, fic, fic as pampa fic, fic as pampa fic, fic as pampa fic, fic, fic. Fica as pampa, irmão. Fica as pampa, ladrão. Acredite nisso, bandido. Acredite em Cristo. Acredito no mundo novo, onde não haverá roubo, nem pipoco. Não haverá morte, a morte será presa. Leva vento, leva correnteza. Sempre vou ficar, sempre, sempre as pampa. Não vou me encontrar como os porcos na lama. E nem vou dar para os cana. Malandro é malandro e se desmancha. Qual é que é? O que que você quer? Ser considerado ou morrer como um Zé? Qual é, João? Preste atenção. Bandido é bandido, ladrão é ladrão. Tudo que eu falo, tudo que eu digo, pode escutar que já tá escrito, gravado, registrado, armado, com um cano engatilhado. Mete o cano no sacolão e depois é algemado e tratado como cão. Qual é, irmão? Que você quer? Um advogado não é caro, né? Aí, irmão. Aí, ladrão. Preste atenção. Sai enquadrado na brisa. Fic, fic as pampa fic, fic as pampa fic, fic as pampa fic, fic, fic, fic as pampa fic, fic as pampa fic, fic as pampa fic, fic, fic, fic as pampa fic, fic as pampa fic, fic as pampa fic, fic, fic, fic as pampa fic, fic as pampa fic, fic as pampa fic, fic, fic, fica as pampa, irmão. Fica as pampa todas as quebradas, fica as pampa acabando pra tomar. Eu desejo a paz, independência, vira pinho, a paz está contigo. Cafezal, serra, pedreira, pra do Lopes, barco da cobra, a paz chegará em sua hora. Morro do papagaio, barragem de Santa Lúcia, a paz chegará com sua luta. Morro das pedras, buracão, parque São João, Cristo estará contigo, irmão. São Luís, Teresópolis, Capelinha, não adianta ser nevelinha, a paz chegará seja noite ou seja dia. Virei, vira Paris, vira West. Como eu já disse, faça um teste. Faça um teste. Faça um teste. Faça um teste. Fique, fique as pampa fic, fique as pampa fic, fique as pampa fic, fique, fique, fique as pampa fic, fique as pampa fic, fique as pampa fic, fique, fique, fique as pampa fic. Fica as pampa fic, fica as pampa fic, fic, fic, fica as pampa fic, fica as pampa fic, fica as pampa fic, fic, fic, fic.